Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail: professor Luciano, @wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve. Fiz uma dinâmica de grupo para uma consultoria para pequenas empresas. Estava indo bem e recebi até elogios durante a dinâmica, o que me deixou mais confiante ainda. Mas ao final fizeram uma pergunta: o que me deixa mais nervosa? Respondi: conviver com pessoas desleais e arrogantes. Percebi que não gostaram muito da minha resposta, tanto que nem fui contratado. Neste caso, minha sinceridade que me desclassificou? Olha, prezado ouvinte, sua sinceridade não te desclassificou. Mas ficar nervosa com pessoas desleais e arrogantes, pode ser que sim. O mundo está cheio de desleais e arrogantes dentro e fora das empresas. Imagine quantos vendedores não precisam segurar as pontas quando atendem clientes que se acham donos da verdade, e vice-versa. No caso da vaga em questão, é possível que a necessidade fosse encontrar alguém resistente à frustração, ter paciência para escutar absurdos sem ter um chilique, ter foco, mesmo que numa situação que sugira que você chute o balde. As empresas esperam também uma boa dose de capacidade de flexibilização para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Se você não demonstrar isso na dinâmica, dificilmente será escolhida. Pense nisso, enquanto lhes digo: sepravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.